Íntima Fração. A emissão de hoje é um registro prévio de Júlio Centeno Largo. Emissão de Francisco Amaral. She lies, you dream. sight of death he leaves you by a door. And now you know he doesn't understand, and all you need is the warmth of his hand. And if it's my your loving blood would dance, one silent kiss leaves you in a trance. And now you know you cannot live alone. Now you know your future is unknown. One day. On that day your laughs and tears will rise, all as free as seabirds climb the skies. And you will love when love comes your way, and when it comes there's nothing more to say. Now you know you don't need his hand. One day the questions die, on wings of chance you fly. O corpo, a vida acesa, a memória, a vida silenciosa, sempre a vida. Uma palavra única me motiva, me move. A que não surge, a que procuro, a que permanece em branco. Vida acesa, a memória, a vida silenciosa, sempre a vida. Thank you. upon the floating ship's oceans, I did all my best to smile to your singing eyes. Three fingers drew me laughing. Did I dream you dreamed about me? Were you here when I was born? Now my foolish boat is leaning, broken up long. Touch me not, come back tomorrow. Oh my heart, shines from the sorrow. Well, I'm this puzzle. Should I lie with death my bride? Hear me sing, swim to me. A tradição só surge quando o desejo ou visão do futuro necessita de uma base onde se apoiar. O futuro inventa o passado. Thank you. Uma hora no continente e na Madeira, meia-noite nos Açores, sintonizam a Antena 1. Boa noite, as notícias. Empresários algarvios das áreas do turismo, pescas, agricultura, construção civil e comércio defenderam ontem a ideia de se organizarem como grupo de pressão, tendo por objetivo influenciar decisões e resolver os problemas do Algarve. No encontro promovido por uma organização de 24 empresários sediados no Algarve, a ideia foi apresentada e, durante esse mesmo encontro, o presidente do Movimento da Região do Algarve, José Vitorino, apresentou um documento de 323 páginas sobre o Algarve económico, problemas, potencialidades e propostas, no qual é feito o balanço da atual situação económica e social da região. Turismo, indústria, agricultura e pescas são os setores focados em pormenor com propostas concretas visando a modernização e o desenvolvimento das potencialidades do Algarve. O documento preconiza ainda várias medidas para os setores pesqueiro, industrial e agrícola. Durante o encontro, José Vitorino criticou os representantes do poder na região por darem a entender que se vive no melhor dos mundos, ignorando o mal-estar dos residentes, que é uma realidade fundamentada porque não se vê uma estratégia coerente para inverter uma situação de afundamento progressivo. A Abcásia continua a ser palco de violentos conflitos étnicos entre georgianos e abcasianos, apesar de ter sido declarado o estado de emergência. Forças de segurança enviadas para reprimir conflitos étnicos na República Soviética da Geórgia enfrentam agora grupos de extremistas armados que pretendem incitar as autoridades a disparar sobre civis. Os comandantes das tropas soviéticas estacionadas na Abcásia apelaram à população local para resistir aos extremistas e não permitir mais derramamento de sangue. Responsáveis do Ministério do Interior em Abcásia afirmaram ao jornal Pravda que nunca viram tantas armas nas mãos da população. E hoje em Maputo tem início o 5º Congresso da Frelimo. 400 delegados vão debater a necessidade urgente de paz e de unidade nacional para Moçambique. O Comitê Central do Partido Comunista Soviético enviou uma mensagem ao Congresso em que reafirma a solidariedade dos soviéticos com o povo moçambicano que nas difíceis condições e no contexto da incessante pressão dos racistas sul-africanos continua a defender o progresso nacional e social. No Cabo, duas explosões abalaram um subúrbio mestiço a leste da cidade. Não houve vítimas, ao contrário do que aconteceu com a explosão junto ao Tribunal da Cidade do Cabo, em que dois homens morreram. A polícia sul-africana desarmou também um engenho no subúrbio branco de Belleville. Todos os atentados tiveram por alvo tribunais e esquadras da polícia nestes últimos dias. Turbulência faz feridos em avião. O avião transportava 239 passageiros e 9 tripulantes. E era um avião da American Airlines que voava a noite passada entre Porto Rico e Miami. Foi sacudido por uma forte turbulência que causou 45 feridos entre passageiros e tripulantes. O avião que aterrou sem problemas no aeroporto de Miami apanhou turbulência quando faltavam 45 minutos para chegar, caindo bruscamente cerca de 61 metros. Os radares meteorológicos do avião não registaram a turbulência, pelo que a tripulação não pôde avisar os passageiros a tempo de porem os cintos. Finalmente, a previsão do estado do tempo no continente para hoje. Céu pouco nublado ou limpo, vento fraco superando em regime de nortada durante a tarde no litoral oeste, em especial a sul do Cabo Carvoeiro. Neblina ou nevoeiro matinal na faixa costeira ocidental e uma pequena subida de temperatura. Às duas, o Jornal. Segunda parte, emissão da Antena 1 nas madrugadas de domingo para segunda-feira até às 2 horas. Thank you. that you could care and make all my dreams come true. My plans, just like bubbles, have burst in the air, but I still have faith in you. Thank you. My sex waits for me like a mongrel waits downwind on a tightrope leash. My sex is a fragile acrobat. Sometimes I'm an overcane shot, sometimes I'm an automat. My sex is often solo. Sometimes it short circuits, then sometimes it's a golden glow. My sex is invested in suburban photographs, skyscraper shadows on a car crash overpass. I still explore of all the bodies I knew and those I want to know. My sex is a spark of electro flesh, leased from the tick of time and geared for synchro mesh. My sex is an image lost in faded films, a neon outline on a high-rise overspill. My sex. Levanto-me na madrugada para mergulhar no luminoso verde. Levanto-me na obscuridade para procurar o bosque onde ser leve. Levanto-me em segredo para amar a brandura do auge. dizer o mínimo para que cada palavra seja. Voaça na neblina como uma mancha violeta. Sei que vive na câmara recôndita e agora visível com sua voz única no emaranhado de ouro, eleva-se azul sobre o branco dos cumes. É no sangue que pulsa, onde respira a pérola, é de água o rosto traçado no sol. Levanto-me na madrugada para mergulhar no luminoso verde. Levanto-me na obscuridade para procurar o bosque onde ser leve. Levanto-me em segredo para amar a brandura do auge.

sempre pouco para dizer, muito para escutar, tudo para sentir. Contemplando a paisagem criada, julgando ver o sinal, obter a resposta, o pedaço de azul que se rasga por entre as nuvens. A linguagem não se destina a revelar a verdade, mas a provocar a sua descoberta. A linguagem é um estímulo que busca a subtileza capaz de despertar aquele que dorme. Mas a linguagem não vê. Só os olhos veem, uma vez abertos. Notícias da uma hora, voltamos para a segunda parte desta emissão da Íntima Fração.